Vimia 01, após ETAP, vou encerrar a vista 366, vista para 250010, altímetro 04. Após ETAP, 366, 2500, 1014. Vamos chamar de estabilizado. 9601. Decolou 07, 1208 controle, bom voo. Obrigado. Vou 1561. Voo no 561, no contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível de voo 360. Via da EL 360. Autoriza direto do Leda? Estado da EL, 1561. Você? É, os autorizados. Solo 9401, pushback acionamento. 9401, faz 3, livre, puxa, mudar. Fecha a base, 9098, autorizado pela aeronave, Gêmea Torre, Salvador, frequentando no 8, decimal 95. 1895, boa, 9098. Volve 601, está autorizado final aeronave, reporte estabilizado. Está mais estabilizado. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste em altímetro no 014. Autorizado, direita Índia, ponto de espera no 0895, 1014, altímetro, obrigado, é um bom domingo, senhora. 118, no... Obrigado, meu voo. Mantenha o ponto de espera, gol no 8 ou no 1. Mantendo o ponto de espera no 8 ou no 1. Estabilizado com a pista vista. 601, autorizado para a nave, reduza para aproximação e chama a torre no 1895. 1895. Seu gol 9401, temos 166 a bordo, 4 horas e 10, alternando Campinas. Gol 9401, livre táxi, via parte principal Índia, no ponto de espera da pista no 0, torre 118, decimal 95, ajuste altímetro no 014. Perfeito, parte principal Índia, 2950, muito obrigado, bom serviço, 9401. Obrigada, bom voo. Passando o nível de voo no 60, chame agora o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterne 128, decimal 35, bom dia. 125, 1, 12835, obrigado igualmente. Nossa, com a informação Bravo, está no 07. Bom, 9631, informação Bravo, confere. São Paulo, Congonhas autorizado, nível 380, decolando da pista no zero com primeira curva direita, subida da El, Leda, Motiva, após Motiva, perdulo 1 no zero conforme rota do plano. Controle Salvador, opera em 120, decimal 8, aguardando apenas confirmação, transponder, gol 9631. Ok, está autorizado Congonhas, São Paulo 380, conforme rota da decola da 10 à direita da El, Leda, Motiva, perdulo 10, conforme rota 128. Vai responder pro gol 9631. Correto, 9631, chama pronto pro estacionamento no 07. Chama lá. Paulo Salvador, 9022. Livre pouso pro gol 9601. 9098, bom dia. 9098, bom dia, Alfa, reporta antes da Júlia. Alfa antes da Júlia, 0098. Paulo, bom dia, gol 1161, gente, Bravo, autorização, Guarulhos. Companheiro da companhia, autorizado, além, manter pistão no zero. Mas após o banho da companhia, autorizada a manter na Oceano. Boa noite, né? Na subida da El, Leda, Motiva. Motiva intercepta peso 1-0 conforme a rota do plano. Aciona 5062, controle 120, decimal 8. O 1161 autorizado, 360, peso 10 para Guarulhos, igual 10, curva direita da El, Leda, Motiva, então intercepta, 5062, o transponder, 208, controle, 1161. Correto, 1161, chama o pronto, custo de adicionamento. Chama lá. Juliette. São 9098, ingresso Juliette, portão 08. Juliette, portão 08, 9098. São 9601, no salo aos 16, direita no 219, salo. Direita 219, com salo, vou 9601. Salvador, boa noite, gol 9601, levanta e escuta. Gol 9601, boa noite, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, 1, gol 9601. muito. Bom dia, Gol 940 no ponto de espera, pronto. 9401, na ponta de rolagem da aeronave da companhia, autorizado ele em Mateu 90. Perfeito, ponto de companhia em Mateu, Gol 940. Gol 1-8-1-1, decolou a 1-8, 1-2-0-8, controle, bom voo. 2-0-8, obrigado, bom dia, 1-8-1-2. Controle Salvador, bom dia, gol 1-8-1-1. Árvore, passando agora 1.500 pés. Bom dia, Gol 1-8-1-1, contato radar na decolagem, suba via saída Arco 1 para o nível de voo 340, Gol 1-8-1-1. Contato radar, Arco 1, sobe o 340, Gol 1-8-1-1. Salvador Approach Control, Papa Romeo Charlie Sierra Echo, good morning. Morning, Papa Romeo Charlie Sierra Echo, Skok Identity. Sensor level 050, Aman Arrival. Budget Squawk, down to 5000, 050, Aman Arrival, we have Bravo information. Aeronave 401, aguarde 3 minutinhos para decolagem, a aeronave decolou à frente, possui mais perfil de saída, porém com um nível inferior. Sim, está aguardando então o nosso 401, autorizado decolagem 10, vento 080 graus, 069. Está livre de decolagem, voo 940. 9401, decolou aos 22, 1208, controle, bom voo, bom dia. 1208, bom domingo. Controle Salvador, bom dia. Voo 9401, cruzando 1800 na árvore, Telefa. Diego 9401, contato radar na decolagem, suba via saída Arbo 1 para nível de voo 360. Na subida via Arbo 1, 360 autorizado. Voo 9401. No 1, chame o centro Recife, frequência 126, decimal 0. Negativo, chame na frequência 128, decimal 8. Chame 60288, igual no 8811, bora. Brasil autorizado, nível de voo 360. Decola da pista no 0 com primeira curva à direita, na subida Arbor 1. Após Arbor, voa posição Alefa e após o pêndulo 17, conforme a rota do plano. Aciona 5072, controle 120, decimal 8. Obrigado para Brasil, Brasília, 360, saída Arbor Elétrica. Aposta, pessoal, no 7. Responda 5072, controle 201. Correto, 9301, chama pronto para o estacionamento. Solo Gol 1161, no pátio 351, meu estacionamento na posição, posterior pushback. Autorizado, chama táxi no 161. Chama. Control Falcon Papa Romeo Charlie Sierra Echo, request. Charlie Sierra Echo, go ahead. Can we fly straight to Sierra Victor 368? Sorry, fly Sierra Victor 366, send 2,500 feet, altimeter 1014, Charlie Sierra Echo. Roger, fly to Sierra Victor 366. Down to 2500, 1014, thank you. 9401, chame o centro Recife, frequência 125. Corrige 126.0, alterne 128.8. Gol 9401. Gente, Recife 260, negativo 288, bom domingo. Comente, tomou gol. Jogo 9481, tem que dar informação brava, autorização Rio de Janeiro Galeão. Galeão. 9486, bravo, confere. Para o Galeão, autorizado, nível de voo 400, decola da pista no zero com curva direita, perfil Dael, Leda, Irumi. Após Irumi, a PR November 857, conforme a rota do plano. 5054, código transponder, 120.8, controle. Logo 9486, controle Galeão, nível 400, decola down no zero, primeira curva à direita, da El, Leda e Rumi. Após Rota Novembro 857, de acordo com o plano. Transponder 5054, controle após 1208. Correto, o gol 9486, chama pronto para o estacionamento no 01. Chamar agora pronto no 01, gol 9486. 8.95. 1895, thank you, have a good one. Salvador Tower, good morning, Falcon Charlie Sierra Echo, the final runway 10. Alfa Romeo Charlie Sierra Echo, QNH 1014, clear to land runway 10, wind 080 degrees, 05 knots. Roger, clear to land runway 10, Falcon Charlie Sierra Echo. Galeão, pronto para o táxi. Autorizado no 161, táxi e parte principal em Índia, ponto de espera para o Rio 1895. Ajuste 1014. 14 no ajuste, pátio Índia lá 1895. Como nome? Pode. 9301, que estiver em estacionamento 04. Então, 9301, após a aeronave da Gol, passar a retaguarda, livre curso, meu pai. Posso voar na retaguarda, autorizado, está em 9301. Paulo, Salvador, Gol 9631, no centro, para você estar em estacionamento. 9631, aguarda, puxa. Aguarda? Afirmativo, aguarda, só um instante, para puxa, 9631. Aguardando para puxa, 9631, só se tiver o nosso transponder, ele vai. Afim, estamos coordenando, de então, sempre, mesmo 2 minutinhos, 9631. Bom dia, voo 1961, no ponto de espera do 110. Gente, mantenha o ponto de espera, voo 1961. Ok. Ali mantém pistão no zero. E mantém no 0161. Papai Romeo Charlie CAF on the ground at 37, vacated by right, 121 decimal minor ground. Rota 3, aliás, 9301, para o start do POB 176, alterna com 3 horas e 20. Mais no 0, vento 080 graus, 59. Viu, decolagem 1-0-1-1-1-1. Ponto de espera, torre 1-1-8, decimal 95, ajuste no 0-1-4. Start de ainda, torre 295. Paulo Salvador é o gol do uniforme. Ele faz eco, aguarde um instante. Sim, aguarde. Papai Romeo, Charlie Serra Eco, táxi da Alfa, report before Juliet. O 1-1-1 decolou aos 39, 1-2-0-8, controle, bom voo. 208, obrigado, bom também. Controle Charlie Salvador, bom dia, voo 1161. Subiu para o nível 360, autorizado Leda. Autorizado início do reboque, reporte para ingresso no pátio principal, Golf Uniforme Eco. Golf Uniforme Eco autorizado iniciando o reboque, então para ingressar no pátio 1 aqui. É com Golf Uniforme Eco. Daí Serra Eco, cliente Clássico de Clássico de Adron, after Taxi Lima. And Mike, on taxi Mike, call tower 118.95 to cross in the 118.95. Mike. Pista 9301, bom dia, autorizado alinhar e decolar da pista no zero. Vento 080 graus, 105 nós. Além de decolar no zero, 301. Foi feito e a IAS recebeu corretamente, porém os órgãos de destino, o Centro Recife e o órgão do plano de voo não receberam. A gente entrou em contato com os mesmos, passamos todos os dados da aeronave via fonia e acredito que no máximo em 5 minutos a gente já vai receber um código transponder para essa aeronave poder realizar o push e decolar, ok? A gente só está aguardando o plano de voo finalizar os dados dessa aeronave. You're on Avron 5, is that right? You're on Quebec now, right? Right, on Quebec, you're clear to cross on 735. Home until you can see. Chame agora o controle de Salvador na frequência 120.8, bom voo. 08, bom dia. Controle de Salvador, bom dia, 0930. Charlie Sierra Echo, have a good night. Telefa. Roda 390, já é Telefa, 9301. Sou 11161, chama agora Recife, frequência 1251 e alterna 128.35. É 251-2835-1161, bom dia. Argentina 1911, K11, copy Bravo, Salvador Ezeiza, Flight Level Prince 0. Engine number 911, information Bravo is correct, stand by 1 minute to copy. Stand by, copy. Now 1911. Wolf Uniform Echo autorizado até o porta 1, reporta finalizando. Ok, obrigado. Com 9631, transponder será o 5104, autorizado push no 07, chama para o táxi. 5104, chama para o táxi 9631, no 07. Channel 1911, ground. Go ahead. Can you confirm your estimated block time? Say it again, please. Can you confirm your estimated block time? 0-0. From 0600. 0600, back to right. Roger, thank you. São Salvador, é o voo Gulf do Bom Eco. Sim. Aeronave parqueada no gate 4 do Pátio Ono, sim. Ok, obrigada. Gol 946, posição 01, push back. Gol 946, aguarda, puxa. Guardando gol 601, no time agora Recife, na frequência 1260 e alterna 1288. 260, 288, boa. Paulo Salvador, bom dia, é o Oceané Alfa Vitor e Uniforme. Alfa Vitor e Uniforme, bom dia, prefira. Alfa Vitor e Uniforme solicita autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1, boxe número 02. Alfa Vitor e Uniforme autorizado início do reboque, reporta para ingresso no pátio principal. Alfa Vitor e Uniforme iniciando o reboque, reportará para ingresso no pátio 1. Do TAS, gol 9631, via parte principal, Tato Índio, ponto de espera, posando no 895, ajuste de altímetro no 0 no 4. No ponto de espera, 1895, com o 9486, coordeno com a equipe de solo, após 09 da companhia, passa a retaguarda, inicia no 01, chama táxi. Autorizado que fizer questionamento e coordenação, vai chamar o táxi, gol 9486. 946, aguarde a aeronave da companhia que vai ingressar na Taxi Índia. Seguinte, aeronave 946. Quem me chamou, Gol 9631, já pronto para decolagem, é isso? Afirmativo, estamos ficando na Índia agora, pronto para decolar. Gol 9631, autorizado a e decolar da pista 1 no 0, vento 090 graus com 07 nós. Livre decolagem, ainda 1 no 0 para o Gol 9. Ok, stand-by for one. Gol 9631, decolado ao 58, chame agora o controle de Salvador em 120.8, bom voo. 208, bom dia. Gol 9631. Salvador, gol 9486, está com 3 horas e 9 de autonomia, alternado com 1137, 187 a bordo, embaixo. Colagem suba para o nível 380, autorizado Leda. Direto Leda, subindo para o 380, gol 9631. Temo. Alô, Salvador, Oceane Alfa, VIP Uniforme, já encontra-se pronto para ingresso no Pátio 1. Pátio 1, autorizar até o portão 2, Alfa, VIP Uniforme. Ciente iniciando, reportará para o término, Alfa, VIP Uniforme. Autorizando a linha e manter na pista no zero. Autorizando a linha e manter no zero, 9486. 486, autorizado a decolar pista no 0, vento 1 no 0 graus com 109, que negar no 0 no 4. Eu vou decolar no 0,9486. 486, decolado aos 02. Chama agora o controle Salvador em 120.8, bom voo. 08, grato, bom dia, voo 9486. 1911, go ahead. Yes, means everything is okay or no? Sir, voo 9486, contato radar, suba para o nível 400, autorizado o Leda. Flávio 400, direto ali do Gol 9486. Take off, original 1911. I think the estimate is 5 minutes to make your pushback in your setup. Are you ready to copy? Yes, we are ready to copy. Okay, clear to Sierra Alpha, Echo Zulu, flight level 400, via Upper Zulu 44, until Sierra Golf Romeo. After upper November 857 and after quarter flight plan route, take off runway 10, after take off right turn with dial departure Delta Alpha Echo Lima, after Lida transition Lima Echo Delta Alpha, and after Lida fly Serra Golf Romeo position, Porto Seguro, call code. You are standing by and Salvador Departure 120.8. Okay, Argentina 19011, clear to Sierra Alpha Echo Zulu, flight level 400. Uniform November 857. SID, right turn, dial, then Leda, and then flight direct to Sierra Bravo Romeo, Porto Seguro, and after departure 120 decimal 8, Argentina 1911, and standby for Gold Coast. Argentina 1911, just confirm after Leda, Sierra, Golfi, Romeo, Porto Seguro. O 9631, controle. Recife, frequência 12251. Chama Recife 251, bom dia, 9631. Obrigado e um bom dia. No 1911, do you copy the ground? Yes, ma'am. The departure is dial, Leda and after Sierra